604, portão 2, autorizado ingresso para Juliette. Vai ingressar na Juliette. Qual a posição? 604? Posição 2. Posição 2, obrigado. Salvador, muito boa noite, azul 4071 no frente da Charlie. 4071 para Campinas, aguarde próximo. Aguarda para Campinas, o azul 4071. Poderia, por gentileza, adiantar se possível a saída? Da Elly da Bridge. Gente, obrigado. Autorizada decolagem, pistão a zero, vento no 30 graus, 03 nós. Decolagem no zero, 527. No 885. A escuta. Centro Recife solicita que suba restrito ao nível 320, voando na proa da posição bridge. Ok, proa de bridge, now, agora, e restrito 320, gol no 885. Correto. Estabilizado no X-Ray, gol no 398. No 398, torre 118, decimal 95, bom pouso. 118, 95, gol no 398. Romeu Tango Golf, chame a torre 118, 95, bom pouso. 3895, Grafton, bom trabalho, Romeu Tango Golf. Bom feriado. 398, meia milha do externo, baixado, travado. 398, com revisão com a pista? Afirmativo. Voo no 398, Quirengal no 020. Autorizado pouso, pista 10, vento no 30 graus, 04 nós. Autorizado pouso na 10, voo no 398. Oi, Salvador, muito boa noite. Papa Tango, Romeu Tango, está na final de 11 milhas. Visual contrato da frente, com Romeu Tango. Romeu Tango, continua a aproximação, reporte passando externo. Vai apertar passando externo, Romeu Tango. Autorização para Recife, por gentileza. 310, aguarde próximo. Guardando, pega esse serviço, por gentileza. E o Caracaju. O Caracaju, obrigado. É. 827, boa. Web 5827, boa noite. Contato radar, suba ao nível 360, perfil da saída da EL. 360, possibilidade pro Agileda ou Bridge? Negativo, 5827, mantém o perfil da saída, suba restrito, nível 340. Restrito 340, 5827. Fala, 5847. Prossiga, a gente está mostrando para o curso, possibilidade de buscar fazer tudo? Afirmativo. Já tem autorização, protocópia? Copia, prossiga. Campinas 360 autorizado. Da Elly da Bridge com curva direita, após Bridge, AP Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, direto trive após conforme a rota do plano, 120 decimal 8, 5052 o transponder. Autorizado então para o azul 4071, Campinas, nível 360, saída da Elly Bridge, AP Zulu 16, após o plano. 120, decimal 8, controle, 5052, o transporte. Livre puxa, chame tarde. Gente, o 4071. Afirmativo. Autorizado e chame táxi. O grupo continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre. Senhor, está totalmente visual. Seria para você pôr da 107? Afirmativo. Autorizado. Bate pela direita. Reporte na final da 107. Romeu Tango Golf. Opa, muito grato. Então vai aproximar pela base pela direita da 107. Romeu Tango Golf. 2398, no solo 36, ali me pede pela direita, solo 121.9. Direita 219, no 398. No 398, prossegue via Alfa, ingressa Juliette, portão 9. Alfa, Juliette, para o 09, volta 398. Xenã 63104. Afirma, prossegue. Autorizado Recife 350, a Peruísque 58. Decolada 10, esquerda, Pucaracaju, 120, decimal 8, 5043, o transponder. Recife 350, decolada 10, curva à esquerda, Pucaracaju, 20018, é o controle, 5043, transponder, 6390. Puxa, sim. De base para a final da 17, baixo e travou, Rodata Golf. Tango Golf, autorizado pouso pistão no 7. Vento no 0 graus, 039, só uma pista molhada. Sente, Luiz Pouso, pista molhada, Vento Golf, grato. Fortaleza 370, autorizado via Pesolo 19, decolada 10 esquerda, Momo Frote, 120 decimal 8, 5046. Fortaleza 370, decolada 10 esquerda, Momo Frote e Pesolo 19, 1208, 5046, 3258. Correto, confirma, portão 3. Afirmativo. Chama pronto. O meu Tango Golf no solo das 40, confirme pátio. Carabata, confirme. Autorizado backtrack, ingresso na bata. Você pode levar do pista o meu Tango Golf? Afirmo, portão 9. Gente, vai ingressar na Juliette para o 09, agora 390. Azul 4071, 116 a bordo. 3 horas e 42 de autonomia, alterna Serra Bravo, Golfo Lima, para o táxi. Livre até o ponto de espera, 386, quer dizer, 118.95 a torre, e 1020 o ajuste, confirma apenas o POB? 116, o POB. 18.95 a torre. E ajuste 1020 para o Azul 4071, uma boa noite. Boa noite. Fazendo com a equipe de solo, o tráfego da Gol vai estacionar na posição 9, após o Gol está livre. Azul 4071, autorizado a alinhar em decolar, pistão no 0, vento 1 no 30 graus, 05 nós. Autorizado a alinhar em decolar, o Azul 4071. Salvador, boa noite, o F7-6748. Web 6748, acione identificação, desse nível 1-0-0, vigilância, chegada a Mário. Já tem uma centena, chegada a Mário, 6748. Pode voar, está aqui o 6748? Negativo, mantém o perfil da chegada, 6748. Vai manter o perfil, 6748. Azul 4071, contato radar futebol 340, saída da EL. 340 na DAEL, Azul 4071. Portão 3. Aguarda. Solo Salvador é azul, Alfa Yankee November? Alfa Yankee November, prossiga. Alfa Yankee November no pátio 3, terminal de cargas, na posição meia dúzia. É, já autorizado pela Infraero, solicita permissão para teste de motor em marcha lenta por 5 minutos. Fins manutenção. No pátio 3, confirmando, está livre, chame no termo. Positivo, chamarei no termo, obrigado. Paulo 32 da manhã, com 68 a bordo, 4 horas de autonomia, alternativa Recife, solicita o táxi. Autorizado via pátio Índia, até o ponto espero no zero, a torre 11895, 1020 ajustado, o trip 5216. Autorizado o táxi, então via pátio Índia, no ponto espero, a torre 11895, 1020, trip 5216. Então 3062, coordenando com a equipe de solo, após o trip está autorizado o push. Após o trip está autorizado o push 3662. Então 3858, após passagem do trip em retaguarda, está livre o seu pushback. Bem, aguardando a aeronave em retaguarda, quando ela passar do Salvador, boa noite, eu sei que 52 no meio, já aproximando de ponto de espera da 10, pronto. Tribo 52, 1 no meio, autorizado alinhar em decolar, pistão no 0, vento 1,20 graus, 04 nós. Autorizado alinhar em decolar da pistão no 0, tribo 52, 1 no meio. Vai atingir o 050, 6748. Após a abertura de Gilberto, 0020. Após o TAP, autorizado a descer para 2 UPS 1020 no altímetro, 6748. Patrulha Salvador, boa noite, 352, 16. Portadora. Contato radar, sobe 1190, saída PUCA. MET 190, 5218. Azul 4071, chama o centro Recife, 125, decimal 1, boa noite, bom voo. 1251, boa noite, 4071. Objeto 6748, autorizado a final do ILS X-Ray para a pista 10, reporte estabilizado, localizador. Vai chamar estabilizado ao localizador, 6748. Até através do portão 5, vai seguir o companhia até o ponto de espera. Torre 118.95, ajustado 1020, TAM 3062. Vai seguir a nave da companhia, está autorizada até através do 05 e torre 118.95, Xanar 6313, acima de identificação, desça 4 mil pés, vigilância, chegada bom, se ajuste, 1020. Liberado só da velocidade. No ponto de espera 118.95, 1020 ajustado também. Salvador, Azul, Alfa Yankee November, informa a término de técnico de atenção. Agradece, boa noite. Igualmente, boa noite. Janeiro 58, ali decola de imediato? Afirmativo. Prezado, ali aí decolar de imediato, pistão no zero, vento 120 graus, 069. Ali em decola, 220. Mantém 662, mantém um ponto de espera da 1-0. Mantém 3662. VLS completo com a pista vista, o 6748. 6748, chame torre em 1198, decimal 95, bom pouco. 1198, 95, 6748, obrigado, até daqui a pouco. Até. Torre Salvador, muito boa noite, WebJet 6748, está meia milha do externo, baixou e travou. Web 6748, Kenegal 020, continue aproximação, agora de pista livre. Guardando 6748. Dá uma olhada a pista? Afirmativo, pista molhada, Web 6748. Meia 7-4-8, tráfego avistado, livre pouso, pista 1-0, vento 1-0, graus 0-5-9. Autorizado pouso para o 6-7-4-8, pista 1-0. 5-8, decolada 5-8, controle 1-2-0-8. 1-2-0-8, 3-8-5-8. Salvador, boa noite, tá 3858. Tá 3858, boa noite. Acione o código transponder 5046. Ó, desculpa, acionado agora 5046. Após o pouso do Boeing, a Lima mantém pista no zero. Após o pouso do Boeing, a Lima mantém pista no zero, tá 3662. Da saída Momo. 370 da saída Momo. Momo, tá 3858. Web 6748 no solo 00, livre pista pela direita, chame o solo 1219. Chamar o 219, 6748. 04, copia? Autorizado Fortaleza 370. Via peso 19, decolando da 10 esquerda, Momo Frote, 1208, 5055. 370, autorizado para saber, via peso 19, decolando da 10 esquerda, Momo Frote, 1208.2, 5055, entrando pronto, correto, pronto, puxa acionado. Fala Salvador, boa noite, WebJet. 6748 Alfa Juliette, portão 5 autorizado.